clones da sofrência. Ela discutiu com o namorado, disse que ele virou passado. Ele achou que ela ia sofrer, só precisou de alguns dias pra ele se arrepender. Traiu ela no sábado, domingo ela descobriu. Segunda ela chorou, na terça ela nem levantou. Quarta ficou embriagada, quinta estava de ressaca. Quando chegou sexta-feira, tava soltinha na balada. Hashtag fica a dica, ele tá vendo como dói. Ele tá sofrendo em casa, solteirinha na balada, agora chora, boy. Hashtag fica a dica, ele tá vendo como dói. Ele tá sofrendo em casa, solteirinha na balada, agora chora, boy. Chora, boy. Discutiu com o namorado, disse que ele virou passado. Ele achou que ela ia sofrer, só precisou de alguns dias pra ele se arrepender. Traiu ela no sábado, domingo ela descobriu. Segunda ela chorou, na terça ela nem levantou. Quarta ficou embriagada, quinta estava de ressaca. Quando chegou sexta-feira, tava soltinha na balada. Fica de cá, ele tá vendo como dói. Ele tá sofrendo em casa, solteirinha na balada, agora chora, boy. Hashtag fica de cá, ele tá vendo como dói. Ele tá sofrendo em casa, solteirinha na balada, agora chora, boy.